Venha comigo se quiser viver. Você está na Vila Cast. Estamos aqui em mais a Zila Cast. Aqui é Joel Suki, eu tô calmo. Eu sou o tio Zivas, o que dá mais raiva é ouvir o uou da banda Sim. É o quê, mano? Ah, merda, bicho. Aqui é Telos e paciência é uma virtude. Meia hora pra fazer uma xedé. E aqui é o Neto Mari, ó a fila. E no episódio de hoje vamos falar sobre coisas irritantes, coisas que dão raiva, coisas que deixam nervoso. O Theo é profissional nesse esquema aí. É, então vamos lá, né? Mas vamos ver, né? Vamos pros e-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do AzilaCast. Vamos lá. Escreva para AzilaCast, o endereço é o azilacast@azileitor.com.br. Siga-nos no Twitter, o endereço é o @azileitor. E diga-se de passagem, o Twitter da gente aí tá bombando, tá com muita coisa interessante. É mesmo. Se você não conhece, conheça. Se você quiser assinar o AzilaCast no iTunes, tem o link aí embaixo. E os downloads, se você quiser baixar, é só clicar aí no link download, baixar o zip, descompactar o MP3. E escutar em qualquer lugar, né, cara? E tem outra coisa também, se você é aquele ouvinte que não entende nada quando a gente diz o que é Twitter, assinar o feed, escreva pra gente que se muitos ouvintes não tiverem compreendendo o que é o esquema, a gente faz um tutorialzinho, né, explicando. É verdade, cara. Agradecer ao Jurandir Filho por recomendar o AzilaCast no Twitter. Olha aí, cara. Jurandir Filho, que é o dono do maior site do universo, né? Do universo. Não, é de cinema, né? De cinema, cara. O maior portal e podcast de cinema da internet, cara. Olha aí, cara. É, mas ele é o melhor porque ele ouve o AzilaCast. Ah! Né, é mesmo. Agradecer também aos novos ouvintes, sejam bem-vindos ao AzilaCast, estejam em casa. Isso aí, pode puxar uma cadeira, né? Abrir uma cerveja. Loopback BR, o @loopback_BR, envia o link do ovo cibernético, cara. É a grande febre aí dos asilados, né? Nessa época. É verdade, o pessoal comentando que é que ia dar pro AzilaCast, aí enviaram um ovo cibernético pra ele. E o Júlio, @Kurt, o cara deve ser alemão, né? Pode ser. Ele envia aqui pra gente o link do Forró dos 3 Segundos, né? Sucesso aí do Isaías. Olha aí, cara. E o Davi Monteiro, @Z8Davi, envia o cara ensinando a dar o Hadouken, cara, no YouTube. Tá, esse é massa. Esse aí eu vi, vale a pena. É o combo aí com as histórias do Dr. Pinóquio, histórias de RPG e o histórias de locadora, cara. Esse foi foda. É, vamos lá. Primeiro e-mail, Gustavo Holanda. Fala, Zilados. Meu nome é Gustavo, sou do Acre. Olha aí, cara. Descobri o cast de vocês por um amigo meu, que não perde uma semana. Aí tá certo, né, cara? Tá certíssimo. O cast sobre histórias de locadora muito me lembra minha infância, onde passava a maior parte da minha tarde numa locadora que tinha aqui na rua de casa. Aqui a locadora também funcionava como ponto de encontro da galera. Olha aí. Mas sempre é, né, cara? Na juventude a locadora era o point. É, quanto à parte do cast que vocês dizem, quem nunca foi buscado pela mãe da locadora? Olha aí. Achei que estivesse falando de mim. Uma vez me fudi legal quando gaseava a aula particular pra ficar jogando. Olha aí, cara. Mas você não está só, não. Você é corajoso de assumir, mas só você não está. Minha mãe tinha ido me buscar na casa da professora e eu já nem ia mais lá há mais de um mês. Como é? A mãe do cara ia buscar ele na casa da professora? O cara gaseava a aula da casa da professora. Que é isso, cara? Curioso, né, no mínimo. Pois é. Era uma tarde chuvosa de um dia da semana que não me lembro mais. Só lembro do carro parado na porta da locadora. Aqui, cara. Resultado. Peguei a pizza mais doida da minha vida e passei mais de 3 vezes de castigo. Outra história que me fez lembrar meu tempo foi do Senhor Pinóquio. Tinha um cara do colégio, o vulgo Bruno Phelps, homenagem ao narrador Michael Phelps, que além de mentiroso, tinha o suvaqueira da bexiga. É, suvaqueira, pra quem não sabe, mas tu pensa, deve saber, é um odor nas axilas, né? Pra vocês terem uma ideia, certa vez a diretora teve que mandar o cara ir pra casa por causa do piché que tá parado. Piché deve ser o fedor, né, cara? É por aí. Quando ele tava bom dos odores suvacais, ele agraciava a galera com seus contos. Vulgo do Vera. Puta, velho. Quando ele nadava 50 metros em 2 minutos de ida e 3 segundos de volta. Porque a piscina, acredite ou não, era uma ladeira. É isso, cara. Caramba, bicho. É, mas aí o cara era... Essa daí foi criativa, fazer uma piscina em ladeira. A gente dizia, porra, tu é ligeiro demais, hein, macho? Caraca, o mais impressionante é que o cara parecia acreditar naquilo que ele contava. Talvez essa seja a tática pra ser verossímil, né, cara? Ou talvez o senhor Pinóquio foi passar uma temporada no Acre, né? É mesmo. Teve uns tempos aí que ele tava sumido e tal. Bem, o texto tá grande demais, vou ficando por aqui. Abraços e parabéns. E o próximo e-mail vem do nosso já ilustre e participante, né, também, Paulo César, o famoso Dinoman. Dinoman, cara. E aí, bravos aventureiros, muito massa esse cast de pérolas de RPG. Eu ouvi aí que vocês perderam níveis por causa de uns dragões, se não me engano. Vocês vacilaram porque drenar níveis ou níveis negativos sai com uma mísera noite de descanso. É, não? Eu acho que não, viu, não, cara? Não no, no jogo do mestre, viu, cara? É, pois é, não no Mestre's World ali. Ah, vamos lá. Tem uma história que aconteceu comigo que foi sacanagem, cara. Uma vez o meu druida tinha se perdido e se separado do grupo. É. Eu tava em alto mar, lá no meu Elasmossauro. Pra variar, né? Ei. Quando de repente eu salvei um cara que tava se afogando e trouxe pra cima do Dino. E ele me agradeceu e me deu um item. Um anel mágico. Quando eu identifiquei o anel, ele dava mais 2 no carisma e o outro efeito que o mestre disse, que eu não sabia o que era. É normal, né? Em RPG, o cara, rapaz, tu ganha 2 em alguma coisa e tu sente uma sensação misteriosa, né? É, mas tudo bem. Como agradecimento, ele me teletransportou, me tirando do infinito oceano. Chegando em terra, eu fui agradecer a ele e ele saiu correndo. E quando deu por mim, apareceu uma guilda de vampiros que tava me caçando. Eles iam me matar, mas disseram que se eu derrotasse lá o ogro mago vampiro... É isso. Caraca. Puta que pariu. Se tiver algum ouvinte ilustrador, né, e quiser se arriscar a desenhar um ogro mago vampiro e mandar pra gente, é legal, né? Ogro mago vampiro, caralho. Eles me deixariam vivo. Sob pressão, eu usei o item que o cara me deu. Quando fui usar o meu grande trufo, que obviamente era se tornar um Tiranossauro Rex... A porra do anel tinha o efeito de anular minhas habilidades sobrenaturais e acabei não me transformando. E pra pior, o ogre invocou um minotauro abissal e eu acabei morrendo. Queria pedir uma sugestão de cash, card games. Olha aí, mais uma sugestão pra nós gravarmos sobre trade card games. E a minha observação que o mestre do Dinoman é um filho da puta, viu, mano? Porque fazer um negócio desse com o cara... É mesmo, cara. E o Dinoman, ele sempre encaixa alguma coisa de dinossauro, né, nas coisas dele. É pra tá certo. Se tem no livro, o cara pode virar um dinossauro, por que não, né? É verdade. E o próximo e-mail é do L. Alisson. E aí, galera, sou de Recife. Tenho dado boas gargalhadas e lembrado de boas coisas da minha infância, escutando o AsilaCast. Que é muito bom. Vocês estão de parabéns. A trilha dos casts está sendo muito bem escolhida. Vocês têm uma sinergia muito boa. Gostaria que vocês contassem como foi quando passaram a ter computador em casa, quem ia pra casa de quem, se jogavam muito Worms. Aí, cara. Puta que pariu, o Worms, eu me lembro da saga Worms. E tudo mais, e repito, o Shun não era viado. Aí, cara, mais... Olha aí, mais um do time do Telos, né? Mais um defensor do Shun, cara. Aí. É. Grande abraços, e aí vem o grande plus do Eli Alisson, que ele foi, enviou o e-mail via iPhone, né? Ixi, aí, cara, aí. Olha aí, bicho, o cara é fera. E vocês que têm amigos que têm iPhone, divulguem também o Asila Cash pra eles. Próximo e-mail vem de Rodrigo Freire, vulgo Iron Man. Aí. 17 anos, São Paulo. Ele começa estilo Pedro Bial, né? Salve, salve, galera do Asila Cash. Esse foi, sem dúvida, o melhor cash até agora. Como a gente fala aqui no meu bairro, foi massa, velho. Bem, vou direto ao motivo desse e-mail. Contar a minha última aventura. Fui até o centro da cidade para fazer compras e, sem perceber, acabei gastando dinheiro da passagem. Revoltado, tive que voltar andando. Ele é do time do mestre, né? Esse aí. A distância da minha casa até o centro é de 7 km. Mas depois de andar uns 3, eu acabei encontrando um amigo meu que me deu uma carona. Olha aí, sortudo. Cara, isso é muito bom quando acontece, bicho. Principalmente quando o cara tá esperando o ônibus, né, bicho? Essa é máscara, mano, polar e tal. Opa! Essa daí é massa. Bem, continuem fazendo um ótimo trabalho. E vou continuar divulgando o Asila Cash para os meus amigos. É isso aí, continue mesmo. Dê forças e espalhe o pessoal. Ei, cara, eu apareci num podcast aí e tal. E no mais, falou, valeu, tchau. E o próximo e-mail é do Eric Draven. Ótimo podcast, no níveis dos grandes como Nerdcast e Rapadura. Só tem a crescer ainda mais. O mais importante é fazer podcast semanal. Isso é fundamental para um podcast. Muito bom e parabéns. Olha aí, cara, a comparação do cara. Pois é, se depender da gente, eu acredito que isso é toda semana. Com certeza. Se não aparecer nada tão grave, né, bicho? E o próximo e-mail vem de Georgiana Souza. E aí, galera azilada? Gente, antes de tudo, quero parabenizar o trabalho de vocês e o sucesso, que graças a Deus está bombando até em outros estados e outros países, né, também. Ah, é verdade. Canadá, beleza. Principalmente, é, né? Pois é, bicho, nossa audiência massiva aí, canadense. Na verdade, nem tão canadense, né? De brasileiros morando no Canadá. É verdade. Mas beleza. Que vocês tenham sempre muita luz, sucesso, prosperidade em seus caminhos e continuem a nos dar muita alegria. Mas agora, pulando para o cast de Liseira, gente, meus companheiros de trabalho chamaram a minha atenção por causa das minhas risadas e me perguntaram se eu estava louco. Mas isto foi porque, enquanto ouvi o cast, lembrei de quando eu estudava no liceu, colégiozão clássico aqui no Ceará. E eu e uma galera do colégio juntávamos o dinheiro da passagem, da merenda, e comprávamos tudo de besteira. E apimentados voltávamos todos para casa no tradicional pevete. Ah, eu entendi, é uma junção de chevette com pé, né? Aquele jogozinho de mão do Jô Soares, né? Fora que às vezes nós comprávamos umas coxinhas que vendia ali na praça do Carlinho, do Carlito. Caraca, clássico. Pense numa liseira. Obrigado pelas gargalhadas e valeu. Agora só um comentário bem rápido que eu vou dar aqui. Ela falou do liceu. Vale uma menção honrosa por histórias de liseira. Quem mora aqui no Ceará e ouve é o Morte Lenta, né? Ali, próximo ao liceu. É mesmo. Que ele já salvou muitos lisos de passarem fome. Caralho, o salgado lá era 25 centavos, cara, a coxinha e o caldo de cana. Salgados são bons, viu? É muito bom. E o próximo e-mail aqui é do Lucas Cavalcante. Olá, companheiros da Azileiton. Precisava escrever para você e parabenizá-los pelo site e o divertido cast. Gostaria de reforçar o que sugeri no Twitter. Um cast com a participação especial do padrinho de vocês, o Grise Nóbrega. E ainda com temas, as grandes trollagens da internet. Aí, cara. E nisso aí o padrinho é mestre, né? O Azila Cast está sendo uma grande surpresa para mim, pois é o primeiro cast que estou acompanhando. Estão de parabéns. Um abraço a todos vocês. Acabou os e-mails, muitos pedidos. Com certeza, cara. Fiquem ligados aí no site e no Twitter também. Waiting for. Tem dois pivetes aqui em casa. Sim. O pivete toca o terror. Aí não chega ao nível de raiva, mas dá nos nervos. O pivete tá ali, aí tá no computador aqui sentado na cadeira, aí eu vazo daí. Eu tô doido pra ver um pornozão, né? Aí ele... Peraí. Aí eu... Agora, vaze. Ah, mas peraí que tem um negócio aqui. Aí eu, meu filho, você não tá ouvindo, não. Problema de audição. Sair daí. Depois de falar umas 5 vezes, o menino se levanta, mas ainda é daquele jeito, assim, segurando o mouse em pé, entendeu? Testando em pé. É um moralzão doido, né? Aí que tu tem em casa. Pois não é, depois, né? Depois que houve a revolta do celular aqui em casa, eu... A revolta do celular? Como é que foi isso, pô? Ele saiu correndo. Foi uma revolta, zona muito doida aqui que eu fiz. Que revolução na tua casa. Não, por causa que um desses pivetes, mano, essa vai pra história, viu? Essa galera, os ouvintes do cast tudinho vão cair pra trás. Meu amigo, essa criatura, a criatura tem 13 anos, né? Sim. Aí começou aquele negócio de namoradinha, né, e não sei o quê. Até então tudo bem, né, que você fica nas cocotinhas e tal, né, beleza. Sendo que aí o cara se pendura no telefone, né? Beleza, também, eu também me pendurava 2 horas com a minha ex-namorada, beleza. Eu tenho meus 25 anos e nunca gastei. Tu tem o quê, mano? Tenho 25 anos todos. De profissão, né? E nunca gastei, sabe o quê? É. O quê? R$980 de celular. Puta que pariu. Alguém gastou isso na vida? Ai, que pariu. Não. Mas tá de putaria, não foi isso, sempre estaria mesmo. A companhia telefônica nunca que vai ver esse dinheiro, mano. Não vai mesmo não, pra não pagar uma porra dessa, tu é doido, né? Tô nem sido uma égua. Não, aí todo mundo se revoltou aqui e tal. Os planos dos celulares tudo empapocaram, porque eram três celulares na mesma conta, entendeu? Eram três celulares num plano só, entendeu? Sim. Aquele empresa, né? Plano empresarial, né? Não chegava nem a isso, não. É porque, tipo, a gente fez um plano... Era um gato, mano, pode dizer. Não, a gente fez um plano, aí preferiu botar os três no mesmo boleto. Aí pronto, aí ficou todo mundo junto. Aí como um celular papocou, os outros tudo empapocaram junto. E o meu também tava no meio. Aí o lado bom, o meu papocou a linha da minha mãe, a minha, a do elemento, que é a do pai dele, né, no caso. Ele perdeu o chip no meio do mês, isso quer dizer que se ele não tivesse perdido, a conta tinha aumentado, né, uns 2.000 contos. É, né, se ele perdeu, a bicha deu 900, mas se tivesse perdido. Ei, mas a pergunta que não quer calar é se o cara pegou a dona depois dessa putaria todinha aí. Pegou lá porra nenhuma, tá certo. Não, aí o melhor. Celular e ele com o celular falando com a namorada dele, ó. Eu que não tenho nada a ver com a história, perco a minha linha e o cara fica com a linha dele natural. É bom demais o negócio desse, né? Não leva nada com esse bicho, não, mano. O cabo não leva nenhuma chulipa, nem um castigo. Olha como é que pode. Isso não existe, não. Ei, mas tu tá olhando pra ele agora, né? Tu... Eu não. Se eu tivesse, eu tava chutando ele, tá doido. É por isso que eu dou valor à família do Manel, é muitas aventuras. Pois é, bicho. Tô muita raiva, olha o doido, pensa que deu. Sendo que o problema é que ninguém fez nada, né? Mas tu tem que entender que o menino tava apaixonado. Se fosse teu filho, mano, tu tinha feito o quê? Que? Ora. No começo da história, eu não sabia nem mais o que é celular. Caramba. Arrasando uma porrada na cabeça, não sei o que é. Pois é. Mas tudo é um cara calmo, mano, tem a agredir a criança. Esse é o Telos paciente. É mesmo? Né, é, porque se fosse a paciência acabar, aí pronto, aí ele ia pra um colégio interno e nunca mais via ele. Tá não tendo outra, por quê? Tu me fez lembrar, mano, a história do Jack Chan Jr. Esse bicho, quando era pequeno, ele, o pai dele comprou um telefone, né, pra casa, aí beleza. Assinou a linha na época da Tele Ceará. Caralho. É, velho mesmo. Viu? A primeira companhia telefônica que apareceu aqui no Ceará, né, bicho? Essa daí foi aquela que o Pedro Alves ele fundou, né, uma parada dessa. A mãe dele recebeu a conta no fim do mês, aí dava em torno de 40, 50 reais na época. Aí quando veio 150 pau, aí, vixe, que diabaria foi essa aqui, aí? Não, aí ele chegou aí, não, porque eu liguei ali pro Disque Piadas ali todo. Eu disse que piada. Eu disse que piada é osso. Eu acho que ele garra pro outro disque, mano. O pai dele ficou puto, mano. Tá não tendo outra, por quê? Foi o seguinte, ele tava lá, aí eu tava lá na casa dele, a gente foi fazer estudar pra prova de matemática, aí ele, ei pai, né, explica aqui pra gente essa questão aqui, tá osso. Aí ele, qual é, meu filho, a questão? Aí ele foi e mostrou a questão, né? Mas o pai do cara tava dormindo e vocês foram acordar ele. Não, eu tava sentado na poltrona só. Aí ele foi e começou a explicar outra questão, sabe? E a gente calado, né? Só ouvindo, né? Aí ele explicando. Quando tava lá pelo meio da bicha, aí ele, rapaz, mas não é essa aí não, é a de baixo. Aí ele olhou assim pra cara dele, pra mim. Puta que pariu, vocês são foda. E aqui no meio da questão já, você vai dizer que a outra, que eu disseram logo. Aí o Tarcendo começou a rir do nada, ó. E não parava mais. Aí a risada do Jack Chan Jr. ali era altamente engraçada. Aí eu não me aguentei, comecei a rir também. Aí quando eu menos espero, o pai dele, vamos pro inferno os dois. Eu explicando aqui pra vocês e vocês estão rindo. Que putaria, né? Aí eu, não, São Paulo, foi mal, desculpa aí, pra dar risada do Tarciano aqui, não sei ou não. Vocês sacaneando o cara, mano, falta de respeito, mano. Pô, sendo que foi sem querer, mano, foi pelo que não. Eu não te dou outra, por quê? Né, nessa linha de coisas que dão raiva, eu sou também mais ou menos como o Theo. É muito difícil uma coisa me irritar. Agora, uma coisa que eu fico puto, meu irmão. É, eu não sei se vocês já viram, aqueles pivetezinhos, mas que os meninos é o cão, mano. O cara não fica, o pivete não fica parado de jeito nenhum. E a mãe desse tudo lesada, o menino lá quebrando tudo e tal, tocando terror, é a mãe do pivete. Meu filho, não sei o que, venha pra cá. E o menino quebrando as coisas, virando as mesas e tal, tocando terror. Aí, meu, não faça isso. A mulher calma, né, e tal. Como falando aqui, né, fazendo o diabo, né, o menino. Pois é, o menino, isso aí, fico muito puto. Dá vontade de estar, porra, minha senhora, cuida do menino. O pivete aqui em tempo de ser atropelado, correr pro meio da rua. E nessa mesma linha tinha a casa de um colega nosso que sempre era frequentada por uns dois pivetes, mais ou menos. E os meninos eram o cão, mano. O cão. O cara ia jogar RPG na casa desse elemento. Aí o pivete vinha correndo e pegava as fichas e saia correndo. Botava o dado na boca, a porra do dado ficava toda babada. Otário, ó. Aí o cara, porra, mano, toma alguma providência aí. Aí o dono da residência: calma, o menino tá em crescimento, não sei o quê. Isso é normal. É normal, né? Beleza, aí cara que numa boa, tal. Aí eu me lembro de um dia que a gente tava jogando RPG na casa desse cara. Aí o pivete deu uma doida no pivete, que ele começou a rasgar os vinis e arranhar os vinis do pai do cara. Vixe. Nada, todo mundo aqui numa boa e tal. Esse bicho arranhou até um do Michael Jackson. Era os cascos, né, Théo? Pois é, só as relíquias. Vixe, Michael meu irmão. Jackson? Foi, ei, mas aí, não era o álbum thriller, não, né? Eu sei que era um álbum que era uma porrada de imagem na capa e ele com um terno branco na frente. Vixe, Maria, um clássico. Aí eu: ei, mama, tu vai deixar o menino fazer isso? Não sei o que, o pivete quebrando tudo a troco de nada. Hein? Não, mama, fica calmo, o menino tá em fase de crescimento, né? Não sei o que. É uma criança. É, eu sei criança. Que. Eu sei que esse tipo de situação aí, mas eu fico indignado. Eu não sei como é que tem mãe que consegue criar os filhos desse jeito. Mas quando tiver o teu, tu vai ver. É, se eu tiver o meu, tá aí, a primeira coisa que eu não admitiria era o pivete ficar a porra louca pelo meio do mundo ou mesmo um jornal sentado. Porra louca, essa foi lá, né? Meu irmão, mas isso aí não é ser pai, não, mas o cara ficar sentado lendo jornal, aí o menino rasgando os sacos de lixo, puxando as plantas dentro do jarro. Ah, do gato, né? Pois é. Comendo areia. Comendo areia. Ah, velho. Eu não te dou outra, por quê? Agora uma coisa que me dá raiva, velho, é quando falta água aqui. E o falta cara todo ensaboado, né? Quando falta água, o cara tá no banho, aí o cara... Sempre, bicho, falta água quando o cara tá ou no shampoo ou então no sabonete. E o cara tá todo ensaboado, bicho. Aí falta água, o cara fica todo melequento lá e tal. Puta que pariu. Não, agora é foda é quando o cara, vamos dizer, tem algum local assim e vai tomar banho e esquece a toalha. Ixi. Ixi, aí é que eu já ia citar isso aí, ó. Meu pai, bicho, é o rei desse negócio. Vixe, se eu te disser que o meu irmão e o irmão e o filho dele é regra, é de praxe. O homem toda vida não entra no banheiro sem a toalha, mano. Impressionante. O que dá raiva é quando o cara, às vezes, quando o cara abre a geladeira, aí tem um pote de sorvete, né, lá parado no canto, congelador. Aí, vixe, sorvete, ó. Aí o cara abre, é um. Aí é feijão congelado, bicho. Que pariu. Então aqui em casa rola muito disso aí, o cara abre. É a pegadinha da tua mãe, é isso aí. Aí o cara: vixe, meu irmão, compraram sorvete, é agora. Aí o cara abre, é frango congelado. Puta que pariu. Lá em casa é diferente. Lá em casa, aí eu compro o pote de sorvete, né? Eu tirar aqui um pouquinho pra mim, aí beleza, vou guardar aqui, né? Quando bicho. Eu volto 2 horas depois, vou comer mais um pouquinho, né? Quando eu vou olhar, o bicho tá seco dentro da geladeira. Essa daí também é boa. Mas aqui em casa a galera batia o recorde. Então era impressionante. Aqui em casa era... Rapaz, eu tinha problema. Toda vida deixar as pá comer depois, mano. Mas esse depois aqui em casa não existe, velho. Ou é agora ou nunca. Literalmente. Aí toda vida, eu e meu outro irmão guardavam biscoito. Só os garotinhos pequenos, né? Tu e teu irmão. Aí eu guardava, guardei o biscoitinho aí pra comer daqui a 15 minutos. Olha, 15 minutos. Agora é 7h30, o bicho já não tava mais lá. Eu: que porra é essa? Eu comi essa porra. Aí, né? Eu vi ele aí comi. Bicho parado, né? Aí eu: sim, filho, mas não é assim não. Eu por acaso, e o pior é porque eu não sou assim, cara. Aí o que dá raiva é isso, entendeu? Os outros são, todo mundo é comigo, mas eu não sou com os outros. Eu não saio comendo a torta direito. Otário, mano. Aí a negada sai, aí eu já bebo. Ih, bicho, mas isso aí rola com qualquer comida na tua casa, né? Só com biscoito não, né? É, tudo que é gostoso, biscoito, doce, sorvete, essas porra que a galera não dispensa mesmo. Então, aí se for um arroz, aí ninguém gosta. Só na hora da janta mesmo, ó. não te dou outra, por quê? Eu chego do trabalho, eu ligo na televisão, aí tá passando a sessão Pica-Pau, né? Vixe, Pica-Pau é massa. Aí, mano, eu, vixe, vou parar aqui pra desestressar assistindo aqui o Pica-Pau. Aí, de uma hora pra outra, no meio do episódio, os caras cortam e tá, entra no jornal. Vixe, o cara é desprevenido, né? O cara... de que isso é revoltante, realmente, mano. O cara assistindo episódiozinho ali divertido, do Pica-Pau, aí de repente, Jornal da Record. Agora, atualmente não, na parte de televisão, porque realmente em termos de televisão eu ando assistindo muito pouco. Agora, na época que, vamos dizer, não tinha internet banda larga aqui em casa, que o cara ficava muito tempo na televisão, uma das coisas que eu ficava mais revoltado, mano, era quando tinha horário político, mano. Oh, Deus. Porque, puta que pariu, naquela época ali eu não me interessava por política nem nada. E daí aí... quando se interessa, quando entra aquela telinha azul, né, o cara, puta que pariu. Mas na época era um sacuzão absurdo, mano. E o pior, porque era na hora que ia começar a programação descontraída, né? Pois é. O Pica-Pau, os Simpsons, né, e tal, um maluco no pedaço, puta, né? Aí o cara, não, agora vai. Aí aquele, interrompemos o horário. Tá, cara, o horário dos ladrões, hein? Bom demais, esse horáriozinho aí é o mais divertido. Na verdade, eu morro de rir nessa hora aí. Não, tá, mas tem... é muito... porque tu não entende nada, né? É, muita, é muito é massa esse horário aí, porque a quantidade de palhaços que aparece não é pouco, né? Que é isso? Teve uma temporada aí de horário político que eu achei engraçado demais. Porque o mais engraçado era o cara assistir aqueles partidos pequenos ali. Esses bichos têm bem pouquinho tempo pra falar. E o cara é cortado assim, de uma hora pra outra. O cara tá falando... Pode 72, 10, 72, né? Eu me lembro que teve um que ficou moda aqui, que era o Acilon, deputado estadual, 11.101, né? Esse candidato é o candidato do Isaías, ó. Sério, olha aí. Porque o cara só falava isso, Acilon, deputado estadual, 11.101. Aí ficou uma moda que quando qualquer pessoa falava, tá bom, é o cara, Acilon, deputado estadual, 11.101. Não é vacilou não, mano? Não, mas era tá bom, né, não? Eu acho que é vacilou, que aí fica mais parecido, vacilou com Acilon. Pelo menos eu, toda vez que falava vacilou, Isaías falava. Agora é porque vocês estão nos níveis easy, né? De irritação é aquela irritação leve. Agora eu tenho uma história dupla de irritação, mano. Okay. Porque tem uma grande companhia aqui no estado do Ceará que ela provê o serviço de telecomunicação, né? Sim. Só que essa grande empresa nacional, ela é conhecida no Procon como a maior filha da puta de reclamação do mercado. Porque tu compra um serviço dessa bicha, né? Beleza, né? Tu compra e tal. 3 minutos a parada tá funcionando, aí beleza, tu alegre. Agora tu vai querer cancelar a parada. Vixe, Maria, viu? Meu irmão, mano, é literalmente, mano, é um inferno, mano. Telemarketing é uma parada, mano. Aliás, telemarketing não, setor de... como é? Cancelamento. Tá merda. Meu irmão, mano. E se eu te disser que tem uma da outra empresa de telecomunicações, que a nova é o seguinte: você liga, a chibata vai e diz: esse telefone não existe. Essa aí é boa. Não, mas você pariu, macho. A bicha fica teimando com você. Sei lá, ligando e tal. E a bicha, não existe não, porra, não existe. E fica lá teimando horas, velho. Não, mas tu isso, tava, mano, discutindo com a gravação, velho. Pô, você liga de novo, ela dá a mesma mensagem. Você liga de novo, ela dá a mesma mensagem. Até que uma hora ela deixa, ó. Já vem. É uma lágrima, mas pois bem, né? O telemarketing enche o saco, é um inferno, aí beleza. Eu tava lá no trabalho, numa boa, aí a minha colega de trabalho lá, eu só vejo assim, filha da puta, e pá, rebolando o telefone, a mó gritaria. Onde era que tu tava? No trabalho, mano. Aí, eu, não, fulano, mas tu tá calmo, aí, ah, tô calmo, não sei o que. Tô calmo. 3 dias que eu tô tentando ligar aqui pra cancelar essa porra, e toda vida que eu ligo é um H. pediram aqui a identidade do meu cachorro. Ah, eu trouxe aí. Não, não, mas a senhora precisa do CPF aí, não sei o que e tal. Aí lá no trabalho eu sou conhecido pela minha parcimônia, né? Aí o cara, não, mas quebra o meu galho aí, liga, tu diz que é meu irmão e tal, e vê se tu resolve, né? Tá certo. Aí tentar aqui. Era um dia calmo, né? Eventualmente eu não tava muito ocupado, aí beleza, vamos ligar. Aí o cara tem, não, bom dia, senhor, não sei o que e tal. É, bom dia, eu queria cancelar a minha... Opa, cancelar, é, cancelar. Não, mas pera aí que eu vou te transferir aqui e tal. Aí, beleza, né? É. Aí já atende um cara mais ignorante, o cara, bom dia, não sei o que é que eu posso ajudar? É. Aí, não, queria cancelar a minha, cara, puta, ele pensando, né, o atendente. Aí, bola, seu nome, identidade, CPF, RG, data de nascimento, aí, o cara dizendo, aí, diga seu aniversário ao contrário. O cara, vixe, diabo, é isso, mano? Isso é pra saber se não é uma secretária eletrônica, alguma coisa, o cara, é, beleza e tal. Aí, confirmou os dados. Aí, não, mas por que, que o senhor tá querendo cancelar? Aí, não, porque eu quero, né, o direito, eu e tal, eu posso, né? Aí, não, mas o senhor não é assim, não, cancelado, uma hora pra outra, o que foi que aconteceu e tal? Rapaz, é porque tem que cancelar. Lá, né? Essa pegadinha do aniversário de trás pra frente, eu não sabia, não. Aí o cara, não, pô, mas cancelei porque não quero pagar. O cara, opa, não tem dinheiro aí, né? Porque tá caro, não sei o que aí. Não, mas não tem dinheiro, não é comigo, não. Pera aí, tá ligação. Já, né? Entra a musiquinha de elevador, né? Ah, filha, daí eu ainda calmo, né? Nessas alturas. Aí beleza, aí volta pra mesma mulher. Aí na empresa tal, não sei o que, bom dia, bom dia. E o que é que eu posso fazer pelo senhor? Não, gostaria de cancelar aqui o produto e tal. Aí, mas por que, senhor? Não, porque tá cara. Aí a mulher já fica com a voz meio assim, o que é que tá acontecendo, senhor? O dinheiro não tá dando, o senhor foi demitido. Ah, não, não, fui não, mas eu quero cancelar, né? O direito aí, o PROCON me assiste e tal. Aí a mulher, PROCON? Ué, o PROCON, não, peraí que PROCON não é comigo, não. Rapaz, de novo. O cara, como é que pode essa porra? Isso já uma hora, né? Se desenrolando, o cara podendo estar produzindo lá no trabalho e tá naquela porra. E o pior, que não era pra mim, mas o cara já vai levando isso aí como uma afronta pessoal, né? De cara, questão joga... de honra, né? Pois é. Aí a minha colega, não, mas deu certo. Aí, não, mas vou cancelar essa porra agora, é pessoal. Só desliga isso aqui quando cancelar. Aí na hora que eu digo, uma porra da ligação cai. Ixi, puta que pariu. Puta merda. Aí, não, mas vamos de novo, aí liguei lá. Tá mesmo, já atendeu. Ah, agora foi outro. É bom dia, não sei o que. Bom dia, já mais sério, né? Eu queria cancelar esse produto aí. Mas o que foi? Eu queria cancelar, porra. Eu não quero saber, não, mas cancela a porra do produto. Aí, não, senhor, mas o senhor tá nervoso. Não, eu tô calmo. Eu só quero cancelar o produto, minha amiga. Cancele aí, porque não tá dando. Aí, não, senhor, vamos confirmar aqui uns dados. Aí lá vai, a mesma história. 30 minutos de confirmação, o cara confirma a vida dele todo dia. Eu tô vendo aqui que o senhor ligou antes, aí liguei, ligaram a ligação na minha cara, inclusive, depois eu vou até reclamar, quando eu digo reclamar, opa, mas reclamação não é comigo, aguarde um momento, eu não vou, peraí, não. Aí transferiram, eu fiz minha reclamação, esculhambei a mãe da atendente, voltou. A mãe da atendente. Eu muito puto aí. Aí chega um estado, mano, que o cara já tá tão louco, que o cara... Atende lá, não sei o que, empresa tal. Boa tarde, né? Porque já tinha passado um cara tentando. É o cancele o produto. Aí não começa, cancele o produto. Aí o cara, não, senhor, mas a gente tem que começar. Meu amigo, eu já peguei um macete, mas se eu disser qualquer palavra que não é do seu setor, você vai transferir essa porra. Eu quero que você cancele. E eu só vou desligar quando cancelar. Eu não vou dizer mais nada. Eu digo os não meus. Não vou dizer mais nada. O cara já muito puto, né? E tal. E o cara ainda enrolou uma meia hora e cancelou, né? Cancelou o protocolo lá e tal. Aí o cara pega e respira aliviar, né? Cancelei, beleza, né? Finalmente. Estou vingado, né? Só que aí, mano, essa é a parte menos um, só que aí. Só que aí, porque o cara tava puto. Tu disse aí, isso mesmo pra mulher, mano, só que aí. Pô, no outro dia eu lá e tal, mais calmo, né, no meu ambiente de trabalho e tal, fazendo meus afazeres. Aí chega a mulher do setor vizinho, ó. Aí, mas eu soube que tu cancela o produto lá daquela empresa. Ué, senhor. Pô, né? Sai aquela façanha. Que a fulana disse aí que tava 3 dias tentando, eu também tô querendo cancelar aqui, e eu soube que tu faz essa parada, eu meio assim, olha, a puta que pariu. Os caras são funcionários do demônio, né, mano? Porque o trabalho dos caras é semear discórdia, mano. O cara tá ali, o cara tá numa boa, mano. O cara tá numa boa, na vida dele, numa boa, mano. Mas não tem um cara que ligue pra porra daquela empresa que o cara termine com um dia bem, mano. O cara já fica com dor de cabeça, o cara... Ei, mano, tu viu a cana? Ele quer... O cara já começa a falar de criança e tal, é... Olha, fulei, ó. Uma das coisas que dá raiva ali na rua, mano, quando eu tô andando, é quando eu tropeço, mano, no nada, assim, no vento. Não, mas sabe o que é o mais impressionante? Pra quem não conhece Fortaleza, as ruas de Fortaleza, pelo menos nessa época, né, são altamente niveladas, cara. Parece que você tá andando no Japão, mano. Pra você andar de skate aqui em Fortaleza, mano, é um espetáculo. É por isso que é estranho, né, o cara tropeçar, tomar. Mas meu amigo, puta que pariu, mano. Teve um dia aí que eu tava na faculdade, tinha um monte de gente, né, do lado de fora, aí eu tava andando aqui e tal, aí a entrada da faculdade tem uma escadazinha, de uns 3 degraus, assim, eu tropeço no vento, aí caio dos 3 andares, assim. Vixe. Foi não, é por isso que tinha um tempo que tu tava andando de muleta, né, eu acho que ele quase morreu, foi não? Não, é pior que o cara encontrou assim, hein, mano. Tu tá bem, né? Aquela pergunta. Tá não te dou outra, por quê? Uma das coisas que me dá raiva é que tem um amigo meu que sempre faz isso. É os caras ali que só falam cutucando a pessoa. Meu, puta merda, isso dá raiva demais. Tem, alta, tem umas galera aí que não gosta disso aí mesmo, não, viu, mano? Não é pouca gente, não. Mas isso é chato, cara. Tem um amigo meu. Que esse bicho é o cara de fazer essas coisas, velho. Ele sempre fala com você só ali cutucando. Ele vai falar contigo, diz aí, cara, aí cutuca teu peito assim, aí. Bicho, o peito é osso. Isso é uma afronta, mano. O cara cutucar o teu peito, velho. Teu peito, mano. O dedo desse bicho é grande, mano. Você já vê isso aí, velho. Deixa aí, o dedo é grande. Ai, toma nesse rabo, meu cara. Assim. Ainda bem que ele cutuca só o peito. É, é o dedo grande, né? Pois é, meu. Dá muita raiva, meu, esse negócio de cara falar só cutucando. Gente que fala gritando. Puta que pariu. Agora Ixi, é massa a galera que fala no celular, né, mano? Gritando. É, meu. Ixi, é muito loucura, mano. Cara, alô! Oi! Não! Ai, pra merda! Aí começa a brigar, mano. Né? Uma sacanagem. Mas agora tem uma senhora que trabalha lá no mesmo andado que eu, cara. Meu irmão, mano, sem absurdo nenhum. A risada da mulher, mano, o meu prédio tem uns. O local onde eu trabalho, mano, tem uns 6 andares, mais ou menos. A mulher trabalha no 5º, mano. No térreo dá pra tu ver a mulher gargalhando. Mas é absurdo, mano. Tu tá aqui normal, mal, viu aí? Escrevendo uma parada. Aí tu só canta que. Ah, ah, o cara rebola a caneta pra cima, né? Bicho, é um trem, mano. Não sei o que. Eu digo que eu morri. Aí a mulher. Meu tio sempre fala do celular desse jeito, gritando, bicho. Teve um dia que ele ligou pro cara aí. Alô! Melody! Só fala desse nível assim. Agora, coisas zoadentas que dão raiva. É, eu não tenho nada contra, mano. O gosto musical do indivíduo, né? O cara ali na dele e tal. Né? Beleza. Mas eu fico puto, mano. Os caras, tipo, estão no ônibus, né? O coletivo. Aí os caras ficam com aquele cubo que a gente não sabe. Qual o nome, né? Correto? Aquela paradinha que você bota MP4 e fica uma zoada zona na porra, turando dentro do ônibus. Aí o cara pega, mano, você tá sentado aqui, na boa. Aí o cara pega e bota aquela música Hare Krishna, mano, nas alturas. É o batizão de tambor e tal, os caras gemendo, a maior viagem. assim, puta pariu, o cara naquela altura, zona e tal, o trocador, meu filho, uma zoada, mano, silêncio aqui dos passageiros e tal. Aí que o cara aumenta, né? O cara pega um ar da porra e tal. Agora de zoada, bicho, o que dá mais raiva é quando o cara para o carro, mano, e bota aquele sonzão nas alturas, aí o cara bota asa de águia, chiclete com banana. Puta que pariu. A música que tu dá mal valor, meu amigo, ave Maria, bicho. Ó, passa o Michael Jackson, ninguém reclamava, né? Eu não te dou outra, por quê? O lance do celular aí, né? O cara fala alto. Uma vez, mas foi dentro da sala de aula. Eu dando aula, do nada o cara tem o telefone. Alô? Chutei da sala de aula, é foda, viu? Aí, sabe, bicho, foi uma coisa assim, todo mundo ficou olhando pro cara e ele continuou. Como é? Acho que o cara tinha um problema de surdez, né, mano? Mas sempre pedia pro cara repetir. O cara falava ele, hã? Como é? Eu cheguei pra ele, já leva a mão não, mas dá pra tu atender lá fora. Aí fez que o cara pegou o ar, não. Tem o direito de atender o telefone. Não, atender o telefone você tem, você não pode ficar gritando dentro da sala de aula. Aí o cara começou a chiar, mas eu tô pagando essa porra. Digo, pai, pois vai resolver na recepção. É, tu meteu a mão no peito dele, mano. Cadê o professor uma hora dessa, mano? É ele, porra, ele é o professor, mano. Ah, é tu? Mas tu não deu na cara dele, mano. Eu não tinha pensado nem duas vezes. Tinha, como é que é, meu irmão? Eu tinha me sentado nem a mão na orelha. Eu sei que esse bicho saiu da sala, foi na recepção reclamar lá e não voltou mais. Não. Cancelou o curso. Cancelou o curso. Aí eu, não, e depois o meu chefe chegou, aí. Ei, tio Zilas, como foi o negócio aí? O cara saiu reclamando de ti aí, que foi ignorante com ele. Aí eu, vixe, meu irmão, fui ignorante com ele, não. Tá a sala de aula todinha aí de prova. Ele começou a gritar dentro da sala de aula, mano. Feito um doido. Era pra ter dito, era esse bicho aí nem escapou, foi de levar umas mãozadas aqui. Tinha um gerente meu da minha empresa que eu já citei aqui. Aí o dono da empresa, ele explicando. O bicho era estressado também, esquentava qualquer besteira. Aí ele explicando o negócio lá pro cara, pro gerente. O gerente olhando pra cara dele, né? Aí fazendo cara assim de que tá prestando atenção. Aí quando o cara terminou de falar, aí o cara perguntou assim, o dono. E aí, o que é que tu acha? Aí o cara respondeu, ó. Como é, mano? Vai tomar nesse teu c***, mano. Tu não tá prestando atenção, não. Eu não te dou outra, por quê? Mas quando eu trabalhava na loja de informática... Foi logo quando eu entrei na faculdade também, né? Aí sempre quem ia fechar o caixa, assim, era o dono, né? Ia chegar, ia fechar o caixa. E eu ia mais cedo, que era pra justamente chegar a tempo no horário da aula, né? Aí na primeira semana que eu comecei minha aula, beleza, né? Tava chegando no horário. Aí quando passou uma semana, aí começou. Dava 6 horas, né? Era pra me sair 5:30. Aí 6 horas, nada do cara chegar. Aí 6:15, eu, puta merda, chegava lá do trabalho. Aí o cara liga. Ei... Fecha o caixa aí que não vai dar pra eu ir hoje não, ó. Tá merda. E fecha a loja. Aí eu, mano, tá minha faculdade. Ele, não, mano, tu avisa os professores lá que tu se atrasou no trabalho. Aí eu digo, meu irmão, fala da puta. Aí um dia o cara perdoa, né? Aí começou, macho, um dia sim, outro não, nessa putaria. Aí é sacanagem também. Meu irmão, leva a mão, não vou fechar o caixa, não. Vou deixar a loja aqui aberta. Eita. Ele, tu é nem doido. Ele sabia que ele não podia me botar pra fora. Que não tinha ninguém de confiança. Aí ele começou a ir no horário. Mas dá raiva, bicho. Tu, na hora de sair, aí pensei, tu, numa sexta-feira, aí tu, ah, vai sair, vou pra casa. Aí teu chefe chega, ei, mano, faz esse balanço aqui do mês. Agora essa parada aí que tu disse, mano, eu fico puto lá no trabalho. Não é nem com isso não, mano. É porque eu trabalho numa repartição pública e quem faz a segurança de lá são os guardas municipais, né? Aí, mano, só que como meu órgão é calmo e tal, não tem perigo de ter briga nem nada, na negada coloca aqueles guardinhas mais gente fina, né? Umas senhoras e tal, uns coroas. Aí, beleza. Aí é sagrado. Inclusive hoje, né? Que é véspera de feriadão. O cara tá lá e tal. A repartição fecha 4 horas. Aí o cara tá passando a chave na porta e chega um cidadão pra ser atendido. Puta que pariu, da puta que pariu. E a minha sala é no quinto andar, mano. Ah, meu senhor, como foi que o senhor veio parar aqui e tal? Aí, não, deixaram eu subir e tal, eu fui lá. Aí o cara pega e liga pra recepção, né? Aí o cara lá, alô, alô e tal, beleza, beleza. Ah, meu senhor, mano, por que é que o senhor deixou o senhor subir aqui fora do horário de atendimento? Aí, não, porque disse que era uma coisinha rápida, né, e tal. Inclusive, tá subindo outra aí. Ah, é, tá subindo outra aí, tá subindo, não, tá bom. Aí o cara pega e fecha a sala e vai pra outra sala. Né, atender o cara e não, pô, vamos pra outra porque aqui já tá fechado e tal, vai encher de gente. Mas eu fico indignado com a falta de juízo do cara. É, o cara chega atrasado já pra ser atendido e o guarda lá quebrando o galho. Onde eu trabalho, tem uma mulher lá e toda vida quando dá o horário do almoço, aí sempre tem aqueles caras que ligam, né? Aqueles clientes que ligam na hora do almoço. Essa mulher fica revoltada, bicho. Meu irmão, isso é uma falta de respeito. Esses f*** aí, não sei o quê. Bicho, essa aí é escrota, viu? Aí tem um amigo meu, bicho, que ele trabalhava lá, que ele dizia, né, esses bichos são os filha da puta e tal. Aí ele atende o telefone aí, bom dia, senhor, não sei o que posso ajudar. Bicho todo receptivo, ó, com o cara. Só não te dou outra, por quê? Quem é que nunca passou por isso, bicho? Quando dá aquela pequena folguinha, né, no trabalho, pro cara acessar a internet, tomar um café. Aí quando o cara abre a página ali dos e-mails, o chefe chega. Aí, opa! É por isso que o trabalho não anda, não sei o quê. O dia todinho na internet, não sei. Não, mas tu sabe que é o mais foda, mano. É porque lá na minha sala, não é isso, não é história minha não, é dos caras lá que trabalham. Trabalha dois malacas lá pela manhã, sabe? Aí é assim, macho, um dos caras, o cara trabalha direito e tal, dá o gás, trabalha e tudo. E o outro é altamente malandrão, mano, é do naipe do babau pra lá, mano. Malandro que o cara... Malandro não, né? O cara é zen. O cara é zen que ele chega e... fica ali na dele. Só que malandro é malandro, né? O cara que trabalha, tá lá dando gás e tal, aí dá aquela folguinha. Aí o cara vai pro e-mail, né, e tal. Aí o outro cara, pilantra, vai pra janela, né, se espreguiçar e tal, ver o movimento da rua. Aí entra um dos chefes lá do setor, aí olha assim, aí... ai, mano, falando com o pilantra. Por que é que aquele bicho ali tá olhando a internet, mano? Rapaz, eu já falei, mano. O cara não quer se ajeitar. Ai, o cara... Aí eu só olhando assim do balcão, ó, vixe mesmo, mano. Aí o cara, tomara que porra é essa, mano? O cara aqui na internet, ó, em plena às 10 da matina, não sei o que. E como o Neto aí trabalha na repartição pública, né, velho? Mas, doido, mano, eu trabalhozão de 8 às 8. No mínimo, mano, o cara sai de lá detido, né, velho? Só não te dou outra, por quê? Dá mais raiva também, é fila da PagMenos e de banco, ó, mano, começo do mês. Não, mas tu sabe que eu tinha muita raiva dessas filas aí. Aí depois que eu descobri os podcasts, eu dou é raiva. Ah, é, pelo menos ameniza, né, um pouquinho. Agora, em banco, mano, o que eu fico puto é a porra da porta giratória. É, viva. Porque aquela bicha ali, mano, ela barra tudo, né? O cara tá com um cordão e tal, um anel, ela barra. Chama só lá. Que eu fico puto, mano, é o seguinte, o cara tem que botar os pertences dele numa portinha, né? Claro. Só que a porra da portinha, mano, é totalmente desvigiada, mano. Pois é. Aí o cara tá lá com o iPod no bolso, o segurança do outro lado da porta e tal, paquerando a mulher do seguro, né, que vende seguro, não sei o quê, e a porra da portinha sozinho lá. Aí o cara, meu irmão, se eu botar o meu iPod aqui, vem um pilantra pegar e sair correndo, como é que o fica? O pior é que tem uma dessas portas aí que o cara do lado de fora consegue pegar o que tá lá dentro. Pois é, exatamente, mano. Mano. Depois que você passar pra lá, você não pega mais isso, né? Pois é, porque daqui o cara foi e volte aquela agitação. Se eu tivesse um banco, eu resolvia botar o segurança na porta daquela portinha ali, mano. Mesmo. Que aqui dali é uma afronta, mano, com o cidadão. O cara tá beleza, eu não digo nada do cara tirar os metais pra poder entrar, mas não tem uma segurança, mano. É, pois é, bicho. É verdade. Eu não te dou outra, por quê? Não, mas isso ainda no trabalho, bicho, que dá mais raiva é quando o cara não recebe o dinheiro no dia certo, aí... teu dinheiro sai no dia 5, aí dia 5 o cara vai lá no caixa e não tá a porra do dinheiro. Aí o cara... É. O cara olha assim e aí dá uma batidazinha na máquina e tal. Não era pra ter entrado dinheiro, não sei o quê. E o cara dando uma batida assim na máquina resolveu. É. Agora o de caixa eletrônico, o cara fica puto, é porque quando o cara vai lá pegar o dinheiro, né? O cara entra lá no local e tal. Aí dá um brancão, mano, a senha do cara. Cara, assim, como é que era, mano? Aí parece que o pessoal da fila saca logo, né? Vixe, mano, o cara não tá apertando nada. O cara, bora, meu filho, é o horário, não sei o quê. Desocupa. Os caras gritando, bora, mano, caga ou desocupa a moita aí, que tá no horário do trabalho. Aí nisso o pessoal gritando, aí que o cara não lembra mesmo, né? O cara, como é que era? Aí começa a mexer lá nos botão, né, e tal, pra fingir que tá apertando alguma coisa. Olha os caras lá atrás, bora, mano, não é suco não, mano, desocupa isso aí. E quando é só um que tem, fica aquela fila zona imensa ali pra tirar o dinheiro do caixa. Bicho, eu acho que o local onde rola mais estresse é no trânsito, ó. É mesmo. Agora eu tenho raiva, mano. Quando eu tô andando aqui na rua, aí eu vou atravessar uma pista, né? O sinal tá vermelho, os caras dão aquela avançadinha ali pro cara. O cara dá aquela corrida rápida, atravessar logo. Aham. Uhum. Tá merda, dá muita raiva, bicho. Agora, como pedestre, uma das coisas que eu fico mais puto é quando o cara tá no cruzamento, né? Aí vai passar numa boa. Ao filho da puta, mano, não liga a sinal. Mano. É. Aí o cara tá passando, não sei o que, o carro vira de uma vez por cima do cara. Aí o cara, ó, pisca-pisca, baitola, não sei o que. É revoltante essa parada. Mas no trânsito dá raiva mesmo, bicho. O que dá mais raiva, mano, é aqueles cara que sabe, o cara sabe que não dá pra passar, mano, mas o cara fica buzinando, mano, direto. Bicho, mano, mas buzina, acho que eu já usei buzina só umas 5 vezes na vida. É só pra alertar, sabe assim, a pessoa da frente. Que às vezes, mano, tem certas horas que você não vai resolver porra de buzina nenhuma. Acaba buzina pra negada andar. O sinal tá fechado, tu quer que eu ande pra onde, filho de uma égua? Não, mas há de se convir que buzinar só pra escrotizar é massa demais, mano. Então, tu quer bem dizer que tu não acha massa, tu tá aqui e tal. Aí tá aquele fela da puta só dando seta pra te ultrapassar e tu aqui numa boa. O cara vai, porra, passa, não sei o quê. Aí o cara puto lá atrás, aí faz uma ultrapassagem na doida e tal pela esquerda. Aí fica na tua frente, mas o cara para no sinal. Aí o cara fica buzinando lá atrás só pra encher o saco do cara. E buzina assim, vai, porra, passa, tu não queria passar. O cara fica igual o Theo balançando os braços assim dentro do carro. Não, bicho, mas tem cara que, por exemplo, tu para aqui no sinal, aí o sinal mal abre, mano. Aí o cara já tá lá com o dedo atolado na buzina. É meu. Eu sempre toco a musiquinha do pam, pam, pam, pam, pam. Aí sempre tem alguém que faz pam, pam. Ei, mano, mas a buzina do teu carro não era aquela do Pit Bicha, não, mano. É, agora de putaria de carro, eu me lembrei de uma. Eu não me irrito, eu dou o maior valor, mas... É lá onde eu trabalho, é cheio de senhor de idade. Eu acho que a média de idade lá do pessoal é de 55 anos pra lá, sabe? E é um pessoal um pouco mais conservador e tal, porque o pessoal mais antigo valoriza muito essa questão do servidor público. Só que tem um servidor lá, mano, que esse bicho é um enxame muito grande, mano. Ele chega na porta do órgão, na porta, do lado, estaciona o carro. Uma Paratizona G1 ainda. Meu irmão, mas esse bicho abre o porta-mala, o bagageiro da Paraty dele é só o som dele. E como eu disse, como a média de idade lá do pessoal é 55 anos, esse senhor tem uns 70, mano. Mas meu irmão, mano, esse bicho abre o porta-mala e só bota um bregazão nas alturas, mano. Um brega? Tu sabe que é um bregazão nas alturas, mano. É Reginaldo Rossi, né? Não, macho, é de um não sei o que soldado. Não é porque eu não me ligo dos nomes, não, mano. Soldado. É, mano, não sei o que soldado. O nome do cara, os bregas é um clássico, mano, que você ouve assim, já começa a ficar meio triste o cara, mano, porra. O cara sente aquele peso da cabeça, né? Aí eu aqui, eu na verdade dou valor à putaria, né? Vixe, mano. Chegou, o nome do cara é o Tetel, mano. E vixe, mano. Tetel. Chegou o Tetel, ó, fazendo putaria aí. Aí com pouco tempo, no, na varandazinha assim do meu andar, já começa a aparecer os servidores. Né? Filha da puta, já começa a botando sono, ninguém pode trabalhar. São órgão público. Aí a putaria é isso, mano. Os caras querendo respeito, aí fica gritando lá de cima. Ah, filha da puta, desliga o som, mano. Não é o cabaré da tua mãe, não, porra, não sei o quê. Ei, tio Zivas, mas no trânsito, mano, como tu é motoqueiro, mano, o pessoal já te deu aquela trancada ali no carro. Ô, mano, muitas vezes, mano. Tá, mas tu quer bem dizer que tu nunca levou o retrovisor de alguém, mano. Ah, eu levo é muito, mano. Ai, eu levo é muito. Mas é porque a gente vem aqui na boa, às vezes eu não tô nem apressado, aí o cara vem dar aquela velha trancadinha, né, mano? É. Mas do nada, mano. Acho que, sei lá, não sei se o motorista tem inveja da gente que é motoqueiro, que anda mais livre. Porque motoqueiro sempre... é quase uma religião, né? Não é assim não, o cara ser motoqueiro e só tal. O cara ser motoqueiro, o cara tem que fazer tipo aquele juramentozinho do Lanterna Verde. É tipo assim, bicho. Aí, mano, dá raiva mesmo. Aí o cara passa com o pezão atolado assim, puf. Mãe, pode ter certeza que se acontecer alguma confusão com o motoqueiro no trânsito, o cara nunca tá só, bicho. Porque o trânsito de Fortaleza atualmente é uma beleza, mas... Beleza! Tudo um tapete, quando chove, o cara nem sente, mano. É um escoamento de água fantástico, mano. O cara parece que tá no Japão, mano. O cara fica impressionado pra onde é que a água vai, mano. Que... Sim. Eu acho que é sem motivo essa revolta aí dos motoqueiros. Os caras seguro, mano. Trânsitozão altamente. Seguro que meio... podem morrer, né? Mas esse negócio de chuva, mano. Eu lembro que teve um dia que eu tinha um cara andando de bicicleta na chuva, né? Aqui pela rua. Aí a gente aqui, né? Do lado de fora, olhando. Aí de repente o cara some, né? Vixe Maria, o que aconteceu com o cara? O cara tinha caído dentro de um buraco. Tu falou em chuva, mano. Me lembrei também, uma das coisas que dá muita raiva é quando tu tá aqui arrumado pra ir trabalhar. Aí às vezes da tua casa pra parada do ônibus é um pouco esticado, né? É. Aí o tempo nem tá parecendo que vai chover. Aí quando tá andando no meio do caminho. Aí do nada. Começa aquela chuva, o cara se molha todinho, mano. Aí dá raiva, mano. Não, mas ônibus. Aí... Ônibus já é um negócio que dá raiva, né, bicho? Não, ônibus eu não sei como é. Eu já soube que tem estados que é pior aqui do que Fortaleza. Ah, pior, ônibus lotado, né? Aliás, estados que são piores do que aqui o Ceará, né? Pois é. Ônibus lotado é a pior coisa que existe. Não, eu já desisti. Eu não pego mais ônibus lotado nunca na minha vida, agora, mano. É divertido, mano. O verdadeiro plus ali é o ônibus lotado na chuva, né, filho? Ah, tá divertido. Mas, e quando tu tá andando aqui na calçada que passa o carro assim na poça d'água? Puta merda, velho. Vixe doido, macho, eu tenho uma história sinistra sobre isso aí, ó. Conte aí, mano, se macho, essa história vai ser irada, ó. Mais uma história até o Lusiana, ó. É. Lá estava eu indo para o meu colégio na Santa Paz do Senhor. Aí, macho, torosão troando, ó. Aí, isso eu me arrumando, né? Troando, aí o toró se acalmou. Foi calmando, aí ficou mais ou menos, só uns pinguzinhos. Aí, menino, agora é a hora dos pinguzinhos, vamos embora. Aí eu saí do meu barraco e fui embora. Andando. Quando eu chego ali, exatamente aqui, para vocês dois que sabem aqui a região, né? Então, a rua... como é? José Cândido, o nome da rua daqui. Quando eu chego exatamente ali, o diabo da rua, macho, vira um mar. A poça zona enorme. O pessoal de fora, pra ter uma ideia, a rua que a gente mora é uma avenida, bicho. E quando chove, fica só a piscina, né? Aquele marzão ali. Não, mas o pior que eu tô achando da história é o seguinte... É que o Theolus mora há 30 anos no mesmo local e há 50 anos esse local que ele tá descrevendo aí vira um rio numa neblina. Tá beleza. Aí eu fui, tudo bem, né? Eu tava lá e... Aí eu, bicho doido, que posta zona louca. Eu vou pular. Eu vou pular. Aí lá vai eu pular, bicho. Mas tu tava se achando Moisés, né? Lá na parada. Não, mas eu vou pular, peraí. Chabini no mar vermelho. Eu vou pular. Aí lá vai eu, ó. Peguei, peguei a distância do poder. Aí Vucu Vucu deu umas três passadas e deu um pulão, ó. Vum! Quando deu pulo, mas que eu chego do outro lado. É. Diz aí, quem é que vinha do outro lado? Um ônibus, mano. Mas esse sonho passou com um gosto de gás, mano. Mas a lama toinha que eu pulei jogou em cima de mim, mano. Oh, velho, eu falo, meu Deus, velho. Uma vez que eu fiquei encharcado. Tá com aquele gostinho, né, da boca. Aí eu, que fila de uma... Aí eu peguei a pedra mais próxima. Larguei nas costas do ônibus e fui-me embora. Foi não, você fez isso? A negada saiu correndo, a negada olhou pra trás, aí eu, seus merda, fui-me embora. Mas nesse dia tu tava com a tua blusa branca, não? É, na farda branca, mano. Farda de colégio. Mas a farda ficou preta, preta, mano. Aí lá foi eu voltando pra casa, ó. É. Quando eu chego, a minha mãe, que foi, meu filho, que foi isso? Eu digo que você que era putaria se tu chegasse na entrada, né, com a roupa toda preta. Aí tua mãe, não, perdoe, tem hoje não. Só não te dou outra, porque... Teve um dia aí, bicho, que tava eu na parada de ônibus, né, esperando o velho Unifó, Antônio Bezerra Unifó, chegar. Aí quando chega na parada, aí o velho da locadora do velho, ó, chegou assim na parada. Aí o... lá e vem dois ônibus, Sargento Hermínio, Avenida Sargento Hermínio, Antônio Bezerra Unifó. Aí sempre tem aquela malaca de quando o ônibus da frente para, aí o motorista malaca de trás passa assim pela lateral. Assim. Ah, isso aí também, o cara fica muito puto, meu irmão. Ele esconde o ônibus, né, do outro lado, né? Pois é. Porque às vezes o cara tá atrasado, bicho, pra ir pro trabalho, aí vê aquele ônibus lá, o cara, bicho, a minha salvação, ó, de chegar no horário. Aí o cara passa assim pela lateral, bicho. Ele não tá nem vendo, aí, não, vai se embora. Aí o velho da locadora... ficou puta. Aí, ei, seu motorista viado. Aí o cara fez aquele movimento assim com a mão. Como se estivesse anotando a... O cara se fudeu, hein? Anotando a placa? É. Vai anotando a placa mentalmente, né? Pois é. Tem outra que é a história de um cobrador mala, bicho. Que eu tava voltando pra casa do almoço, né? Tranquilamente. Aí eu separo o dinheiro da passagem. Só que nesse dia, a passagem de ônibus aqui era 90 centavos. Né? Aí nesse dia tinha subido pra R$1 e eu não sabia. A meia. É a meia. A meia passagem. Aí eu entrego o dinheiro pro cara. Aí o cara falou assim: ei, só tem 90. Aí o cara abriu as duas mãos assim, mostrando todas as moedas. Aí o cara ficou parado, né, com as mãos abertas assim, tá? Aí eu tirando a carteira pra pegar os 10 centavos e entregar ele continuando com a mão aberta, mostrando as moedas. Aí eu olhei pra cara dele assim, velho. Sim, meu filho, eu já sei que só tem 90 aí, velho. Pra você ficar parado aí mostrando as moedas, não. Pra você ficar parado aí. Aí tem os motoristas cegos que... A origem do motorista cego é boa, eu quero ouvir essa daí. Eles dão uma de doido, parece que não vê ninguém na parada e passa direto de uma vez, estão nem aí. Não, mas agora o recorde que eu vi, mano, foi essa semana, mano, eu vi um senhor, ele devia ter uns 70 anos de idade, mano, mas o senhor tava com fumê no carro, óculos escuros, boné, e ainda botando a mão assim na testa, mano, pro reflexo do sol. Olha esse, meu irmão, véio. O problema tá mais seríssimo, mano. Não, de ônibus, só o que eu acho que eu fico mais puto de ônibus é a questão do terminal de ônibus, mano. Ixi, Maria. Aqui em Fortaleza tem um esquema que eu acho que deve existir em outras cidades também. Acho que deve ter. Que são os terminais de ônibus, que é tipo um ponto comum que todas as linhas vão pra você trocar de um ônibus pro outro, né? Aí beleza. De graça, né? É de graça, exatamente. É a grande vantagem desses terminais de ônibus. Aí beleza, eu mudei de bairro há uns 3 anos atrás e fui pegar um ônibus, né, inocente e tal, porque em Fortaleza existem vários terminais de ônibus. Aí eu tô lá na parada e eu tranquilo, né, pra pegar um ônibus e tal. Opa, aqui, imaginando, né, aqui o bairro é bom e tal, não tem muita fila pra você pegar o ônibus. Aí beleza, meu irmão, mas quando o ônibus chegou, vocês já viram aquela cena de como é que o cara pega trem na China? É sim. Que é os caras. Não, eu vi não. Os caras pela janela, rebola a mala, é o cara entrando pelo vidro, empendurado, mó quebra-quebra, ah, é? Sacuda. Meu irmão, mas foi aquela cena ali, mano. Vem a negada, tá. Brrr, o pessoal empurrando e o cara pulando pela janela, subindo. As mulheres gritando: meu braço, meu braço. E os caras, homem. Oh, meu braço. Os caras botando o cotovelo assim 90 graus e saindo rodando, mano. Tipo show de rock, se liga. Meu irmão, mano, foi um inferno. Aí eu só dei um passo pra trás. Aí eu pensei, meu irmão, isso aí é correr de animal. Um ser humano normal não entra numa parada dessa, não, mano. Isso aí é insanidade, mano. Você. É. Detalhe, bicho, sempre sai gente com o braço enganchado na porta do pé, né? Mas você dando um passo pra trás e olhando, mano. É, se tivesse um cara num cavalo e um chicote, mano, você dizia que o cara tava tangendo gado, mano. É absurdo, a racionalidade desse cara, mano. Essa comparação aí foi básica. Às vezes tu tá na fila do terminal, né? Acontece muito isso. Aí acho que o Joel tá de prova também. Às vezes vinha da faculdade. O ônibus custa, né? Aí a fila se estende, né? Fica enorme. Aí bicho sempre, às vezes, vem assim, um atrás do outro, os ônibus. A mesma linha do ônibus. O quando pessoal vem, veio arruma, né? Isso. Aí o pessoal pega, sai que nem uns doidos, que nem o Neto citou agora. Tudo num ônibus só, no primeiro que chega. Aí ficam três ônibus atrás da mesma linha. Porque se soca todo mundo no primeiro ônibus e os outros três saem tudo vago, mano. Mas isso aí é por causa dos tarados, mano. Os tarados dão maior valor a essa putaria aí de ônibus lotado e tal. Só mais um de ônibus, que eu me lembro, véio, que tem uns caras aí sem noção que dá maior valor fazer algazarra dentro dos ônibus, bagunça e tal. E tem um conhecido nosso, citado aí no cast de RPG, o Penetra, que esse bicho tava fazendo ler pra curva dentro do ônibus. Eu não te dou outra, por quê? Não, mas agora uma das coisas que eu tenho raiva também, os filósofos de MSN, Orkut, Twitter e redes sociais, bicho. Esses bichos aí são clássicos, bicho. Os caras pegam aquelas frases de caminhão, aí botam... De caminhão, né? Bota no MSN, bota no Twitter, bota todo canto. Agora, indiretamente, uma das poucas coisas também que me deixa puto, mano, é quando o cara perde um amigo pro vício da internet, mano. Que é aquele cara, tem um colega meu, mano, que faz uns 5 ou 6 anos, por baixo, que o cara mora dentro do UOL, mano. Ah, o cara liga o computador, mano, já tá no UOL e ele, vamos dizer, ele faz alguma coisa e o UOL ao mesmo tempo. Aí o cara chega lá, ei, mano, não sei o que, como é que tá e tal, não sei o que. Hã? Vamos gravar, né? Ei, mano, vamos gravar. Puta que pariu. Que foi? Não, mano, me mataram aqui, ó, filha da puta, não sei o que. Tu é doido, isso aí estressa o cara, mano. E aqueles caras que quer ser irreverente ali na internet? É tipo o malacão que é assim, mano. O cara quer aparecer, né? Porque tu sabe que quando o cara é feio e liso, o cara tem que ser engraçado, né? Porque senão ele não tem muita coisa do que fazer, aí beleza. Aí o cara que é feio, liso e não é engraçado, mano, é foda demais, porque o cara fica tipo, tu tá lá comentando alguma coisa no Twitter, por exemplo, tá conversando lá com teu colega e tal, dando umas tweetadas, aí o cara mete um é mesmo, e uma piada zona pífia, mano, depois aí tu fica olhando assim, como é que é, mano? E onde foi que o cara se meteu? Olha aí, mano. Aí tá com o cara, não, beleza, esse bicho deve ser retardado, alguma parada dessa. Aí vamos em frente, né? Aí o cara assim e tal, aí comentando, o cara pega e mete uma piada de pinto, mano. Direto enchendo teu saco e pronto, mas é aquele tipo cara que virtualmente é como se fosse o pilantra, tu tá conversando, aí o cara já se mete como se fosse amigo de longa data. Ei, cara, como é que tá e tal? E a família, não sei o quê. A família. Enche o saco. Eu não te dou outra, por quê? Acho uma coisa que dá ódio mesmo. É a mosca pousar no mesmo canto, ó, mano. É tá, não, tá, mas... Aí volta. Tô aqui num bendito computadorzinho, mano. A santa paz do Senhor, aí a moscazinha, mano. Esposa três vezes no mesmo canto, amarrar e te lascar, mano. É porque tudo toma banho, porra. Agora desse nível aí de... Não, cara, é por causa que aqui em casa virou um caso sério por causa dessa reforma aqui da avenida, estão alargando. Fizeram um lixão altamente gigantesco, mano, aqui. É mesmo, cara, puta, velho. Mas normalmente as moscas ficam até um pouco à tarde, né? Aí de noite some, mas daqui não dorme mais não, é direto. Mas agora o vizinho de parede da residência do Theo tá um lixão foda, mano. Pai, eu tô jogando lixo lá vizinho, mano. É animal morto, incêndio de construção. É revoltante, mano. Puta, eu estou processando a prefeitura tranquilo, mano. Não pensava nem duas vezes. Nós já foi lá umas três vezes pra... ajeitar essa bodega aqui, mano. Cadê o pessoal da saúde, né? Não. Na Fortaleza Bela, mano. É. Mas tu já foi no Datena, mano? Porque tu tem que ir no Datena, porque isso aí é... Mas não tem aquela história, velho, que tu disse que tava semana passada dormindo, aí tu tava dormindo de boca aberta, aí a mosca entrou na tua boca e tu engoliu, velho. Foi não, foi qual? Foi não, foi pior, mano. Foi pela boca, não. A bicha entrou, foi pela nariz, mano. Pariu, pelo nariz. Não tem noção que é uma moça entrar pelo nariz e parar na goela, mano. Isso dá raiva. Mas aí tu tira, mano, o que é a ironia da vida, né, mano? Porque a família Telos gastou uma puta grana pra comprar aquela mansão, né, e tal. O cara faz um jardim japonês e tal, uma garagem foda. Aí vem a prefeitura e bota um lixão, mano, vizinha a casa do cara. Pois é, pra matar ela, tu tomou o Eva, dando noninho, pô. Eu... pra ela descer, velho. Eu tomei um gol de bate-bute. É. Matar a bicha afogada, ligeira. Que ela fique voando dentro de mim, a fazer cocô, sei lá. Isso aí foi foda, mano. Tá, mas tu sentiu logo ela voando, mano, no teu peito e tal, assim. Não, não, isso aí é impossível sentir. You know you made me break out. Vou te jogar na cama. Ai, ai, ai. Eu sinto só bem molhada. Eu vou. Sente só, isso entrando é o amor. Ai, ai, ai. Tem amor, vai ser show. Oh, oh. Hasta la vista, baby.